The Doors pra gente descansar. Daqui a pouco a gente acaba com essa porra. Faca louca nos otários. Save your city. Oh, no.